certas palavras. Eu já te destruí certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitos, muitos, espada. And sorrow, I seen trouble in all my Thank you. Thank you.